Ficheiro 28. Foi enquanto partilhava um cigarro, já depois da meia-noite, que Mikhail lhe disse que não iam poder ver-se durante algum tempo. Cecília voltou-se para ele, surpreendida. Que queres dizer com isso? Ele fez um ar envergonhado. A partir de segunda-feira vou passar 3 meses na prisão. Não eram necessárias outras explicações. Cecília ficou deitada em silêncio durante muito tempo. Apetecia-lhe chorar. Dragan Armanskij ficou desconfiado quando Lisbeth Salander lhe bateu à porta na segunda-feira de manhã. Não voltara a vê-la desde que cancelara a investigação do caso Venerström em princípios de janeiro. E sempre que tentara contactá-la, ela ou não atendera ou desligara o telefone dizendo que estava ocupada. Tem algum trabalho para mim? Perguntou Lisbeth, sem mais preâmbulos. Olá, prazer em ver-te. Pensei que tinhas morrido, ou coisa assim. Houve uns assuntos que tive de resolver. Pareces ter muitas vezes assuntos a resolver. Desta vez era urgente. Agora estou de volta. Tem algum trabalho para mim? Armanskij abanou a cabeça. Lamento, de momento não. Lisbeth olhou calmamente para ele. Passado algum tempo, ele começou a falar. Lisbeth, sabes que gosto de ti e que gosto de te arranjar trabalho. Mas desapareceste durante 2 meses e eu tive montes de trabalhos. Pura e simplesmente não se pode contar contigo. Tive de pagar a outras pessoas para tapar o buraco e neste momento não tenho nada. Importa-se de aumentar o volume? O quê? Do rádio. A revista Millennium. A notícia de que o antigo industrial Henrik Wanger será co-proprietário e terá um lugar no Conselho de Administração da Millennium surge no mesmo dia em que o ex-CEO e diretor Mikael Blomqvist inicia o cumprimento da pena de prisão a que foi condenado por difamação do empresário Hans-Erik Wennerström. Erika Berger, e diretora editorial da Millennium, anunciou que Blomqvist retomará as suas funções logo que acabe de cumprir a pena. E esta? Murmurou Lisbeth, tão baixo que Armanskij só a viu mexer os lábios. Pôs-se de pé e dirigiu-se para a porta. Espera, onde vais? Para casa. Quero verificar umas coisas. Telefone-me quando tiver alguma coisa. A notícia de que a Millennium recebera reforços na pessoa de Henrik Wanger foi um acontecimento consideravelmente mais importante do que Lisbeth Salander esperava. A edição vespertina do Aftonbladet já estava na rua com uma história da TT a respeito da carreira de Wanger e destacando o facto de ser a primeira vez em quase 20 anos que o velho magnata aparecia em público. O anúncio de que Wanger ia entrar no capital da Millennium era considerado tão inesperado como Peter Wallenberg ou Eric Penser surgirem como sócios da ETC ou patrocinadores da Worldfront Magazine. A notícia era tão importante que a edição das 7:30 do Rapport lhe deu o terceiro lugar no alinhamento e lhe dedicou 3 minutos. Erika Berger foi entrevistada na mesa de reuniões da redação da Millennium. De repente, o caso Venerström voltava a ser notícia. No ano passado, cometemos um grave erro, de que resultou a revista ser processada por difamação. É uma coisa que lamentamos e uma história a que voltaremos no momento oportuno. Que quer dizer com voltar à história? Perguntou o entrevistador. Quer dizer que, eventualmente, contaremos a nossa versão dos acontecimentos, coisa que ainda não fizemos. Podiam tê-lo feito durante o julgamento. Preferimos não o fazer, mas o nosso jornalismo de investigação continuará como antes. Significa isso que mantém a história que originou a condenação? Não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto. Despediu Mikhail Blomqvist depois da leitura da sentença. Isso não é exato. Leia o nosso comunicado. Ele estava a precisar de uma pausa. Regressará como CEO e diretor no final do ano. A câmara mostrou uma panorâmica da redação, enquanto o jornalista fazia um breve resumo da tempestuosa história da Millennium como revista original e independente. Blomqvist não estava disponível para comentar. acabava de ser encarcerado na prisão de Rolekker, a cerca de uma hora de Östersund, em Jämtland. Lisbeth viu Dirk Froda passar rapidamente pelo canto do ecrã, saindo do gabinete editorial. Franziu a testa e mordeu o lábio inferior, pensativa. Aquela segunda-feira tinha sido tão fraca em notícias que Wanger teve direito a 4 minutos inteiros no noticiário das 9. Foi entrevistado num estúdio de televisão em Hedestad. O jornalista começou por afirmar que, ao cabo de 2 décadas afastado da ribalta, o industrial Henrik Wanger estava de volta. O segmento abria com uma sincopada biografia em imagens de TV a preto e branco que o mostravam com o primeiro-ministro Erlander e a inaugurar fábricas nos anos 60. A câmara focou-se então no sofá do estúdio, onde Wanger estava sentado, perfeitamente descontraído. Vestia uma camisa amarela, uma fina gravata verde e um confortável fato castanho escuro. Tinha um ar emaciado, mas a voz era clara e firme. O jornalista perguntou-lhe o que fora que o levara a tornar-se co-proprietário da Millennium. É uma excelente revista, que acompanho com interesse há vários anos. Hoje a publicação está debaixo de fogo. Tem inimigos que estão a organizar um boicote publicitário, numa tentativa de afundá-la. O jornalista não estava à espera daquilo, mas adivinhou de imediato que uma história já de si invulgar estava a assumir contornos imprevistos. Quem está por trás desse boicote? Essa é uma das coisas que a Millennium vai examinar com muita atenção. Mas quero deixar bem claro desde já que a revista não será afundada pela primeira salva. Foi por isso que resolveu participar no Capital? Seria deplorável se os grupos de interesses especiais tivessem o poder de silenciar as vozes dos mídia que acham incómodas. Wanger falava como se durante toda a sua vida tivesse sido um ardoroso defensor da liberdade de expressão. Mikhail riu à gargalhada naquela sua primeira noite na sala de televisão de Rolekker. Os outros detidos olharam para ele, surpreendidos. Mais tarde, estendido no catre da cela, que lhe fazia lembrar um apertado quarto de motel, com a sua minúscula mesa, uma única cadeira e uma prateleira na parede, admitiu que Wanger e Erika tinham tido razão sobre a maneira de lançar a notícia no mercado. Sentiu, sem saber explicar porquê, que alguma coisa tinha mudado na atitude das pessoas relativamente à Millennium. O apoio de Wanger era nem mais nem menos do que uma declaração de guerra contra Wennerström. A mensagem era clara. De futuro, não estarás a lutar contra uma revista com 6 empregados e um orçamento anual correspondente ao custo de um almoço da administração do grupo Wennerström. O teu adversário vai ser o grupo Wanger, que pode ser uma sombra do que foi, mas continua mesmo assim a ser um osso bem mais duro de roer. A mensagem que Wanger transmitira pela televisão era que estava disposto a lutar e que para Wennerström a guerra ia ser cara. Erika escolhera com cuidado as suas palavras. Não dissera muito, mas ao afirmar que a revista ainda não contara a sua versão da história, criara a impressão de que havia mais qualquer coisa a dizer. Não obstante o facto de ele, Mikhail Blomqvist, ter sido acusado, condenado e estar a cumprir pena, dissera ou dera a entender que estava inocente e que havia uma outra verdade. Precisamente por não ter usado a palavra inocente, a inocência dele parecia mais evidente do que nunca. O facto de ir reocupar o cargo de diretor reforçava a impressão de que a Millennium sentia não ter nada de que se envergonhar. Aos olhos do público, a credibilidade não era problema. Toda a gente adora uma boa teoria da conspiração. E se a escolha era entre um homem de negócios podre de rico e uma bonita e desempoeirada diretora editorial, não era difícil prever para que lado penderiam as simpatias das pessoas. Os mídia, claro, não iam comprar a história com tanta facilidade, mas era bem possível que Erika tivesse desarmado um certo número de críticos. Nenhum dos acontecimentos do dia tinha alterado significativamente a situação, mas tinham comprado tempo e modificado um pouco o equilíbrio de poder. Mikhail imaginou que Venus Trum tivera provavelmente uma noite desagradável. Não tinha meio de saber o que eles sabiam, se muito, se pouco. E antes de fazer a sua próxima jogada, ia ter de descobri-lo. Erika Berger desligou o televisor e o vídeo com uma expressão sombria, depois de ter ouvido primeiro a sua própria entrevista e depois a de Wanger. Eram 3:45 da madrugada e teve de abafar o impulso de ligar a Mikhail. Mikhail estava preso e era pouco provável que o tivessem deixado conservar o telemóvel. Quanto a ela, chegara a casa tão tarde que o marido já estava a dormir. Dirigiu-se ao bar e serviu-se de uma saudável dose de Aberlour. Bebia álcool cerca de uma vez por ano, mas aquele puro malte era de facto muito bom. E foi sentar-se junto da janela, a olhar para o farol, à entrada do Skurzund do outro lado de Saltzien. Ela e Mikhail tinham discutido acaloradamente depois de ter concluído o acordo com Wanger. Eram os dois veteranos de inúmeras e acesas batalhas a respeito de que perspectiva usar para um determinado artigo, ou do design de uma capa, ou da avaliação da credibilidade de uma fonte, ou de qualquer das mil e uma outra coisas envolvidas na publicação de uma revista. Mas a discussão na casa de hóspedes de Wanger mexera com princípios que a tinham feito tomar consciência de que pisava terrenos perigosos. Fiquei sem saber o que fazer, dissera Mikhail. Este homem contratou-me para lhe escrever a autobiografia. Até agora era livre de levantar-me e sair no momento em que ele tentasse forçar-me a escrever qualquer coisa que não fosse verdade, ou tentasse convencer-me a orientar a história num sentido com que eu não estivesse de acordo. Agora ele é coproprietário da nossa revista e o único com recursos para salvar a Millennium. De repente estou sentado às cavalitas na vedação, numa posição que a Comissão de Ética Profissional nunca aprovaria. Tens uma ideia melhor? Perguntara ela. Porque se tens, atira-a cá para fora, antes que o contrato seja datilografado e assinado. Ricky, o Wanger está a utilizar-nos numa vendeta pessoal contra o Venus Trum. E depois, nós temos uma vendeta pessoal contra o Venus Trum. Mikhail voltar-lhe as costas e acender um cigarro. A conversa prolongara-se durante bastante mais tempo, até que Erika fora para o quarto, se despira e se enfiara na cama. Fingira estar a dormir quando ele se deitara a seu lado, 2 horas mais tarde. Naquela noite, um jornalista da Dagens Nyheter fizera-lhe a mesma pergunta. Até que ponto vai a Millennium conseguir manter a sua credibilidade e afirmar a sua independência? Que quer dizer com isso? O jornalista, apesar de ter achado a pergunta suficientemente clara, esclarecera. Um dos objetivos da Millennium é investigar as empresas. Como é que a revista vai poder afirmar, de uma maneira credível, que está a investigar o grupo Wanger? Erika lançara-lhe um olhar de surpresa, como se a pergunta fosse totalmente inesperada. Essa regra aplica-se especificamente à Millennium? Desculpe? Você trabalha para uma publicação maioritariamente detida por entidades empresariais. Significa isso que nenhum dos jornais publicados pelo grupo Bonnier é credível? A Aftonbladet é propriedade de uma grande empresa norueguesa, que por sua vez desempenha um papel central na tecnologia da informação e nas comunicações. Significa isso que nada do que o Aftonbladet publica a respeito da indústria eletrónica é credível? A Metro é propriedade do grupo Stenbeck. Está a dizer que na Suécia nenhuma publicação que tenha por detrás interesses económicos significativos é credível? Não, claro que não. Nesse caso, porque está a insinuar que a credibilidade da Millennium está comprometida porque também nós temos apoios? O jornalista ergueu uma mão. Ok, retiro a pergunta. Não, não retire. Quero que publique exatamente o que eu disse. E pode acrescentar que se o Dagens Nyheter se concentrar um pouco mais no grupo Vanger, nós concentrar-nos-emos um pouco mais no grupo Bonnier. Mas era um dilema ético. Michael trabalhava para Henrik Vanger, que estava em posição de afundar a Millennium com uma assinatura. Que aconteceria se os dois se tornassem inimigos? E, acima de tudo, que preço atribuía à sua própria credibilidade? E a partir de que momento se transformaria de uma editora independente numa editora corrupta? Não gostava das perguntas e gostava ainda menos das respostas. Lisbeth Salander encerrou o motor de busca e desligou o PowerBook. Estava sem trabalho e cheia de fome. A primeira condição não a preocupava por aí além, uma vez que recuperara o controle da sua conta bancária e Burman já assumira o estatuto de um vago incómodo pertencente ao passado. Resolveu a questão da fome ligando a máquina de fazer café. Preparou 3 grandes sanduíches de pão de centeio com queijo, caviar e ovo cozido. Comeu sentada no sofá da sala, enquanto processava a informação que tinha reunido. Froda, o advogado de Hedestad, tinha-a contratado para fazer uma investigação sobre Mikhail Blomkvist, o jornalista condenado a 3 meses de prisão por ter difamado o financeiro Hans-Erik Wennerström. Alguns meses mais tarde, Henrik Vanger, também de Hedestad, entrava para a direção da revista de Blomkvist e denunciava a existência de uma conspiração para esmagar a publicação. Tudo no mesmo dia em que Blomkvist entrava para a prisão. E mais fascinante ainda do que tudo isto, segundo um artigo já com 2 anos, a respeito de Hans-Erik Wennerström, intitulado Com Duas Mãos Vazias e publicado pela Finance Magazinette Monopol, o grande financeiro iniciara a sua carreira precisamente no grupo Vanger, em finais dos anos 60. Não era preciso ser um gênio para perceber que os dois acontecimentos estavam de alguma maneira relacionados. Tinha de haver um esqueleto no armário de um dos dois. Lisbeth Salander adorava procurar esqueletos. Além disso, não tinha nada melhor que fazer de momento.